O dia 26 de novembro na história, 1922. Howard Carter e Lord Carnarvon foram as primeiras pessoas a entrar na tumba do faraó Tutancâmon em mais de 3 mil anos. Eles encontraram um sarcófago de ouro e muitos objetos preciosos. 1924. Foi proclamada a República Popular da Mongólia. O país que fica na Ásia Central é herdeiro do Império Mongol. 1930. O governo de Getúlio Vargas promulgou o Código dos Interventores e a promoveu a reforma do Supremo Tribunal Federal. 1941. Uma frota japonesa com 6 porta-aviões deixou o porto de Hitokapu em direção ao Pearl Harbor, no Havaí. 1950. A China entrou na Guerra da Coreia ao lado da Coreia do Norte. A Coreia do Sul tinha como aliada os Estados Unidos e as Forças das Nações Unidas. 1979. O Comitê Olímpico Internacional readmitiu a China na entidade depois de 21 anos de ausência. 1993. O ator Grande Otelo, um dos maiores talentos artísticos do Brasil, morreu aos 78 anos de parada cardíaca. Esses são os fatos que fizeram o dia 26 de novembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.